No chão, dão uma impressão de ser outro dia qualquer. Mas hoje não, hoje é um dia especial. Eu falei pra mim mesmo, eu quero e seja o que Deus quiser. Eu só espero que seja fácil como andar de camelo e que a minha vida seja um pouco mais real. De hoje em diante até o final, nunca mais perco meu tempo tentando ser imortal. Então que vem o final, afinal, eu sigo andando em círculos nesse quadrado, lado a lado, na mesmíssima pista que corre ratos dados a todos os tipos de sanidade, pecados que na verdade são meus, meus, que só me incomodam por afinidade, que na verdade cada um deles é um pouco eu. Me incomodo vendo neles um defeito meu, me ajuda a refletir, espelho meu. Soltei a castidade e ela me fudeu. Meu Deus, a verdade é tão feia quanto eu. O lema não é sempre sorrir, é nunca chorar sozinho, mas eu tenho outro por dentro do pior sentido. Não quero acordar o meu monstro amigo, achei o flow e tô perdido. Tô quase desistindo. Feliz, eu quis, eu bem que tentei, mas foi por um triz que eu não escrevi com diz minha lei. Tô no caminho do céu, tentando escapar da morte. As ruas selam o meu destino. Boa noite, boa sorte. Pras pessoas, das pessoas, essa é pra aqueles que ficam nas horas ruins e nas horas boas. Amor de verdade, essa é pra quem não se entrega e enfrenta o mal. Enxergo uma exceção em toda regra. Essa é pros que não assinam sem ler a proposta, mesmo se vacilam, reconhece o sangue bom até de costa. É pra gente latina de alma ferida que sabe que quando Deus te tira os dentes, endurece tua gengiva. Essa é pra aqueles que sabem que a verdade pode até ser crua, mas ela sempre estará vestida. E mesmo que falem bobagem sobre nós, deles ou da nossa vida, essa é pros que sabem qual é embaixo da própria camisa. É pra quem canta com o coração aberto, deixa a emoção por perto, não tem medo de não conseguir, e sabe que jamais vai desistir.